Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Aqui a gente fala de comportamento e cultura com um pouquinho de inteligência. Quer ver? O programa de hoje abre com Álvaro de Campos, uma das várias personalidades do grande poeta português Fernando Pessoa. O poema chama-se Às Vezes. Às vezes tenho ideias felizes, ideias subitamente felizes em ideias e nas palavras em que naturalmente se despegam. Depois de escrever, leio. Por que escrevi isto? Onde fui buscar isto? De onde veio isto? Isto é melhor do que eu. Seremos nós, neste mundo, apenas canetas com tinta com que alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu-glu. Oswaldo está noutra reunião monótona, focada na eficiência operacional e no curto prazo. Os verbos são reduzir, cortar, controlar. Nada nutritivo, divertido ou objetivo. A reunião é um duelo de egos, de inexperiência, de submissão ao regime autoritário do controle. E na parede, pessoas são nosso ativo mais importante. Exceder as expectativas dos clientes, cidadania e responsabilidade social. A distância entre o texto da placa e o conteúdo da reunião é colossal. Oswaldo se lembra de Cabral com seu mapa, seguindo para as Índias e chegando ao Brasil. Para que terá servido o mapa, hein? Segunda hora de reunião. De repente, a discussão esquenta e ele nota brilho nos olhos quando um assunto deixa a discussão operacional e passa para o exercício do sonho, do e se. Mas a mágica dura pouco. O momento criativo reduz-se a uma linha numa folha. Alguém vai reunir mais dados e trazer para discussão. No mês que vem, ou nunca mais. Terceira hora. Os olhos ardem com o ar-condicionado viciado. Tanta gente inteligente reunida. Por que o resultado da reunião não é brilhante, hein? Por que aquilo não é um time? Talvez porque cada um está pensando no seu e não no nosso. Epa! Agora, aquele ali, previsivelmente, começa a repetir tudo o que havia sido tratado na reunião do mês anterior. E o grupo entra no jogo e começa a discutir o passado. 4 horas de reunião, pausa pro xixi. Duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam. Pelo cemitério os dois passeavam e juras de amor então trocavam. Sentados dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro de amor morria. E ele de amor expor ela vivia. Ao longe uma coruja cantava alegre de ver os dois caveiros infelizes. E quando se beijava, então funebre, a coruja batendo as asas pedia bis. Mas um dia chegou de pé junto um cadáver novo de um defunto. E a caveira pra ele se apaixonou e o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto fresco. Você ouviu Romance de uma Caveira com Alvarenga e Ranchinho. Essa música é dos anos 30 e 40. Murilo Alvarenga, o Alvarenga, e Dieses dos Anjos Gaia, o Ranchinho, formaram uma das mais impagáveis duplas sertanejas que o Brasil já conheceu. Alvarenga e Ranchinho usavam sempre o traje caipira, camisa xadrez, chapéu de palha de aba curta e botas de cano curto. Usavam também a simplicidade do homem do campo, isso sem terem nascido na roça, sem jamais terem vivido na roça. Mostravam, na verdade, que a ingenuidade das anedotas, os improvisos um pouco mais apimentados, as sátiras políticas, as modas de viola e as canções de amor expressavam o sentimento de um Brasil ingênuo. Pois é. Vamos voltar agora ao nosso texto sobre aquela reunião interminável. O nosso herói Rosvaldo está no banheiro fazendo xixi, inconformado em estar perdendo horas preciosas de sua vida numa reunião que não acaba. O que é que eu estou fazendo aqui, hein? Pensa o Rosvaldo. Mijando, ô imbecil. E o Rosvaldo olha assustado e está sozinho no banheiro. Com quem que ele falou? Eu! É o cara no espelho. Com uma expressão de alguém que está exaurido psicologicamente. Rosvaldo, como é que você aguenta, hein? Ué, faz parte dos negócios. É esse o negócio que você queria, hein? Não. Então, como é que você aguenta? Pô, eu tenho família para sustentar. Não, meu caro. Você aguenta porque essa situação lhe é familiar. Isso dá uma sensação de controle. Café Brasil. Controle, controlar. Quinta hora, termina a reunião. Ninguém mais tem energia. Podia ter durado uma hora ou duas horas. O que faltou para aquele grupo de gente inteligente, hein? A pista está naquele breve momento em que os olhos brilharam. Imaginação. Imaginação liberta, o controle prende. Imaginação motiva e o controle tolhe. Imaginação cria e o controle repete. Mas imaginação não brota em terreno adubado com controle. A falta de imaginação leva a situações onde o controle parece ser a única saída. E sendo o controle tangível, mensurável, familiar, é adotado como a tábua da salvação. E dá-lhe ISO 9000 e outros programas e modismos com siglas velhas e novas. No fundo, adotados como saída para a incompetência de quem sofre de falta de imaginação. Discute-se o processo para compensar a falta de talento. Talento. Terá sido esse o problema daquela reunião de 5 horas? Falta de talento, hein? Não, meu amigo. O problema é o excesso de controle, que não deixa espaço para o talento, que sufoca a imaginação. Como é que você aguenta? Repetiu o cara do espelho. Nem imagino, disse o Rosvaldo. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Você tá ouvindo Titãs cantando Epitáfio, música composta por Sérgio Brito, com uma mensagem interessante para quem passa seus dias em reunião. Aliás, como é que foi ou vai ser o seu dia, hein? Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado Essa música dos Titãs, chamada Epitáfio, me remete imediatamente para Jorge Luis Borges, com sua reflexão chamada Instantes. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico. Correria mais riscos, viajaria mais. Contemplaria mais entardeceres. Subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Iria a mais lugares onde nunca fui. Tomaria mais sorvete e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque, se não sabem, disso é feita a vida. Só de momentos, não percas agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a voltar a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o final de outono. Daria mais voltas à minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas, já viram? Tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Essa reflexão fantástica, atribuída a um dos grandes poetas que o mundo conheceu, coloca a gente numa sinuca, não é? Para onde é que eu tô indo, hein? De onde é que eu tô vindo? Como é que minha vida está sendo vivida? Estou me divertindo, hein? Ou apenas vivendo um dia após o outro, como se fosse um fardo a carregar? Você já pensou nisso? Eu já. E decidi que o que eu quero é me divertir. É, presta atenção à letra dessa música. É linda, é uma poesia só. Ô, Corrado, vamos lá. Olha que letra. Presta atenção, Silvio. Esqueci a letra. E agora? Ajuda aí, mãe. Mas é o seguinte, faz a tradução de novo, que eu lembro. Vai, tradução, vai lá, faça aí de novo, por favor. Agora vai, agora vai. Tô lembrando. Deixa comigo. Agora eu vou arrastar, agora eu vou botar quente. É mais ou menos assim, ó. Esqueci de novo, rapaz. Eu comprei um remédio pra esquecimento, esqueço de tomar o remédio, por isso. Mas vai dar certo, Deus é grande. Maestro, faz o seguinte, sobe o tom da música, vai lá. Ficou pior, maestro. E agora, o que é que eu faço, maestro? Tu tá indo bem, eu tô indo mal, não lembro da letra. Vamos tentar, vamos cruzar o peito, vamos fazer figa. Ai não, isso é a guitarra, não é assim não. Ô, por favor, mesário, a minha voz, retorno, cara. Vem, por favor. É, maestro, baixa o tom. Vê se dá certo, vamos lá. Rapaz, tem jeito não. Tá ruim, o negócio tá ruim hoje, tá. Hoje eu tô horrível. Mas vou lá, vou tentar. Será possível, rapaz? Será o Benedito, homem? Eu não lembro da letra desta música. Que coisa difícil. Mas é o seguinte, menor, o tom menor. Menor, agora vai. Por favor, você pode ficar dançando aí enquanto eu lembro da letra. Vamos dançando. Isso. Agora vai, com certeza. A letra é mais ou menos assim, ó. Não, essa é outra. Tô parecendo o Chico Lopes. Alô, Leone. Ave Maria. É, rapaz, a música é linda, mas a letra é quando eu lembro de jeito nenhum. Também nós não ensaiemos. Mas vamos lá pra fora, vamos ensaiar. Depois a gente volta. É. aí, pra aí. Esse foi Adamastor Pitaco com Esqueci a Letra. Adamastor é mais um daqueles humoristas de uma nova geração que vem do Nordeste, mais precisamente do Ceará, para fazer o sucesso no Brasil. O Ceará é uma fábrica de humoristas, e sabe a razão, hein? Lá eles têm espaço. Em cada esquina, uma casa de shows, uma barraca de praia, um restaurante tem a tradição de apresentar humoristas. É como uma fábrica. Não existe outro lugar no Brasil com essa cultura, pois viva o bom humor, viva o Ceará. Continuando o programa, e aí, hein? Você tem computador? Navega pela internet? Tem e-mail? Se tem, a sua caixa postal também deve estar cheia de mensagens, com métodos milagrosos para aumentar o pênis ou prolongar o prazer. A princípio, eu fiquei ofendido por achar que poderia ser alguém me dando uma indireta. Mas, sem trocadilho, a coisa cresceu. São uns 10 ou 12 e-mails por semana, e agora recebi um dizendo que aumenta o bitelo em algumas horas. Só se for com picada de marimbondo. Lembrei-me daqueles anúncios de aparelhos para perder a barriga que infestam a televisão. E os de pílulas milagrosas que estão nas rádios, hein? Prometem tudo, parar a queda de cabelo, emagrecer, curar qualquer doença. Mas também tem os pastores prometendo que se você depositar R$50 naquela conta, vai ganhar um pedaço do céu. Ou então, tiram o capeta de dentro da gente. Promessas, promessas. Café Brasil. Será que se a gente comprar o tal esquema para crescer o bitelo e não der certo, dá para botar uma queixa no Procon, hein? Já pensou? Pois não, como é seu nome? Armando Pinto. Qual é o problema, seu Pinto? Exatamente, minha senhora. Eu comprei um treco aqui que prometia mais 7 centímetros e só cresceu 2. O senhor trouxe a prova? Eu trouxe. Pode mostrar? Tem certeza que a senhora quer ver? Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. É impressionante como tem porcaria sendo anunciada e vendida nas rádios, revistas e TVs. Isso me remete de novo àquela questão do poder da mídia. Uma vez escrito, falado ou televisado vira verdade. Se tem então um famoso falando que o treco funciona é mortal. Vende mesmo, pois agora apareceu uma tal de procaína. E a briga, com gente dizendo que não funciona e gente dizendo que é o máximo. A tal procaína promete acabar com a tristeza, com o envelhecimento, retirando todo o medo e deixando a gente eternamente alegre e feliz. Basta tomar umas injeções por 3 meses. 3 meses de injeção para ficar eternamente feliz? Pô, prefiro aumentar o bitelo. Vou comprar o treco e experimentar. Será que vem uma trena junto, hein? Que será que as outras têm que a linda não tem? Eu quero descobrir direito qual é o defeito que o meu bem tem. Meu bem tem 2 pernas tortas, mas o que me importa se ela vai e vem. Os olhos são esbugalhados, pra olhar de lado ela olha em mim. Pescoço tá fora de prumo, mas eu me arrumo com ela mesmo assim. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito e não vejo defeito nem você, meu bem. Os braços são que nem 2 ganchos, quase me desmancho se me aperto o rim. Os dentes farta 2 na frente, mas fico contente se ela ri pra mim. A voz já foi muito mais grossa e ela ainda se esforça pra suavizar. Na linda não tem nada errado, faz tudo acertado só pra me agradar. Esse é Ari Toledo com Linda Meu Bem, que foi um dos seus grandes sucessos. Nascido em 22 de agosto de 1937 em Martinópolis, São Paulo, Ari Toledo começou na música através da gaita, que aos 12 anos ganhou da mãe. Em 1965, gravou Tiradentes, que juntamente com Pau de Arara, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, projetaram sua carreira. Com seu jeito debochado de ser, Ari Toledo tornou-se um dos grandes humoristas do Brasil. Pensa em ninguém nunca viu. Idade ela tem avançada, mas pega na enxada e trabalhar por 10. E pra terminar o programa, e vamos falar sério, mas é um sério gostoso, escrito com a alma, com mais uma reflexão de Rubem Alves. As crianças gostam de aprender, o que não quer dizer que elas gostem das escolas. As escolas são, frequentemente, lugares onde elas são obrigadas a aprender, sob pena de punições, aquilo que elas não querem aprender. Por isso elas, e nós, nos esquecemos rapidamente o que tentaram nos ensinar contra a nossa vontade. Sabedoria de um velho ditado caipira: é fácil levar a égua até o meio do ribeirão, o difícil é obrigar a égua a beber água. A gente aprende aquilo que deseja aprender. É o desejo que desperta em nós a inteligência. O filósofo Aristóteles disse: todos os homens têm, naturalmente, o desejo de aprender. Ele estava errado. E eu vou corrigi-lo. Todos os homens, enquanto crianças, têm, naturalmente, o desejo de aprender. O que dá às crianças desejo de aprender, hein? Primeiro, é a curiosidade. As crianças acham as coisas do mundo muito interessantes e querem saber por que elas são do jeito como são. Para que serve isso? Para nada. Apenas pelo prazer. Matar a curiosidade. Depois, elas querem aprender para adquirir competências. A criança quer aprender a andar de bicicleta, a descascar laranja, a abrir a porta com a chave, para ter o delicioso sentimento do eu posso. É um sentimento de poder. E por fim, elas querem aprender para brincar. Controlar a bola, armar quebra-cabeça, jogar damas. Adultos, continuam vivos em nós os mesmos impulsos que levam as crianças a aprender. A menos que os matemos. É que o homem tem cabelo no peito, tem um queixo cabeludo e a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Sim. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Diga. É que o homem tem. E é com Genival Lacerda cantando Tem Pouca Diferença, de Durval Vieira, que terminamos o Café Brasil de hoje. Olha, Adão comeu maçã, Eva também comeu. Então ficou. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sai, produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência. E o bicho homem também tem do mesmo jeito, se for reparar direito. Hoje foi zoado, não foi? Tivemos Titãs, Jorge Luiz Borges, Adamastor Pitaco, Ari Toledo, Alvarenga e Ranchinho, Genival Lacerda, Fernando Pessoa como Álvaro de Campos, Rubem Alves. E eu me diverti um bocado. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br e deixe lá o seu recado. Ou então, ligue para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Paraíso, dia de manhã. Adão comeu maçã. E para terminar, uma frase daquelas, de Ricardo Reis, o outro personagem de Fernando Pessoa, que um dia disse assim: quer pouco, terás tudo, quer nada, serás livre. Professor. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu.